Localizador, gol 1805. É minha torre 198, decimal 62, 1805. Voo 643, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reposto estabilizado, LF. 2014, voo 643. Noite 05, sendo tráfego, tem pista livre, voo autorizado, 140 graus, 62. Repouso, voo 845. Comandante 3225, cruza 180 para 160. 226, identifique. Desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4, foi pro editar. Chega da Mari. Identifica 3000, pro editar. Chega da. Na chega da Mari, tá? 3225. Juliet, 3408. 408, taxi Juliet, main apron to gate 10. Taxi Juliet to stand 10-3408. Pesado, voo 1643. Semi torre 198, decimal 62, 1643. Faz também, obrigado. 1643, 2 milhas e 20. 205, solo agora os 31, táxi à direita na disputa. Prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Gol Alfa Juliette, 805. Considere solo os 32. No 643, o vento 140 graus com 612, pista livre, pouso autorizado. Entrei, eu posso não lançar agora no 643. Samadão, boa noite, Chené 6250, atingiu na 50. Chené 6258, desça para 4010, a gente no 04, chegada a Mário. No 04, Mário, nada de boa. De Salvador, 1714, sente alfa, cruzando 90 para 170. 714, desça ao nível 050, chegada a Mare, Lima, identifica. 050 na Mare, 1714. Salvador, eu tenho 3152, puxa velho, acionamento no 4, por favor. Iniciando imediato, 3152? Já. Autorizado, sem táxi. É, sim, tem que tirar o finger, né? Do 3, Solos 35, táxi à direita, não escuta, Alfa, repórter da Juliette. Já do Alfa, repórter da Juliette, do 64. Considere Solos 36. Restrição 220 em dona para o TAR 3226. Afirmativo. É. Localizadora, 606, Dago. Chame torre 1 no 8, decimal 62, no 606. Vai chamar 106, obrigado. Autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado ILS da 3226. Teve pouso, Golo 606, travado, baixar travado. Eu ligo 1805 da próxima filiante. Gente, previsto 01, tráfego datando puxa, tico mesmo com início ao táxi Liró Setor, o senhor prossegue até o portão. Eita, visual com tráfego datando, após portão 01805 da Gol. Chené 6258 reduza para 2108. Estou reduzindo já para 2108, 6258. Está livre da restrição etapa, BA 2.50? Afirmativo, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4. 2.000 no 0.4, BA 2.50. Saldoro, até 3... 152, 152 a bordo, autonomia de 2 horas e 45, alterna Salvador para o táxi. Em frente, Índia Alfa, em ponto de pronto, no ponto de espera, ajustado 1014. 1014 agora, em frente, Índia Alfa esquerda e chama pronta no ponto de espera. Do Volvo 805 vai ser o 2? Não, a informação que eu tenho no meu sistema é o portão 01. 01 tá ocupado aí, tá bom? Não, no 05 o que tá ocupado é o 02. Ah, tá, é ilusão de ótica, ainda que tá dando a impressão que é o 01 tá ocupado, tá bom? O meu 643 vai seguir Juliette, portão 612. Juliette 612, 643. Localizador com capa vista, 3226. Semitur, reúna no 8, decimão 62, 3226. 8626, 3226. Juliette, portão 03. Você escuta, Alfa Juliette, portão 3. 306 da Gobre. Boa noite, tá 3226 LF da 190. 3226, enquanto a aproximação, aguardando a liberação para o posto. Aguardando, tá 3226. 1-0-1-4. 1-0-1-4 para 2000 pés, 1-7-1-4. Cinco dois na escuta? Prossiga. Você tá pronto? Tô pronto. Ok, decola separado imediato? Decola. Aprovado, 130 com 10. Alinha e decola, cristão na zero, tá 3. 1-5-2. decolagem, aguardando apenas a liberação da pista. Guardando, já passou esperto. O 3152 vai manter o ponto de pedra, senhor. Tá ok, então. O 3226 pouso livre, 150 com 7. Pouso livre, pressão a zero, 3226. Localizador, Chiné 6258. Chiné Missou, reúno no 8, decimal 6258. 8626254. Então, boa noite, meu Chiné 6258. 6258, fazendo aproximação, já avistado, número 2, aguardando a liberação da pista. 6254. Tá 3152, após a passagem da nave da companhia, tem condição de alinhar e decolar de imediato. Não, negativo, mantém a posição, o tráfego da Oceania já passou externo, então vou ficar um pouco apertado, 3152. Vamos tentar decolar seu tráfego após o Oceania. Ok, obrigado pela atenção. Solo as 4-5, táxi à direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3226. Chané 6258, pouso autorizado, vento 150 graus, 7 nós. Repouso Chané 6258. Nono estabilizado, nono 714. Você me trouxe um nono 8, decimal 62, eu não vi. Um nono 86, nono 714. O 2, após passagem do Chané, decola de imediato, quando autorizado? Afirmo. E após o Chané, a mim mantém agilizando manobras e aguardando a pena liberação. Sente, após o Chané agiliza e aguarda a autorização. Tô no 7 no 4, a uma milha do Índia Serra, trem baixado, travado visual com a pista no zero. Sim, quando a aproximação, informarei vista livre, formando o tráfego que vai ingressar na pista para decolagem. Vai depois. Quando a aproximação, gol 17 no 4, tráfego já avistado. Ciente, aguardando a autorização de pouso, 7 no 4. O 3, 2, 2, 6, pode prosseguir para o 07? Sim, 07. Ok, obrigado. Xené 6258, considere solo 247, libera a pista de imediato, não me escuta. Prossiga via Alfa, Juliette até remota 3 do principal. Ok, mantém sua escuta para remota 13. Gona 7 no 4, pouso autorizado, 150 com 7. Livre pouso, Gona 7 no 4, sente. Bem, Gona 52, vai falando agora as 49, 19, 3, 5, controle, bom voo. Bom, meu amigo, muito obrigado pela sua ajuda, chama controle de Salvador agora. Até 3152. Salvador, tá 3152. 3152, contato radar na decolagem, suba o 330, sai da PUCA. Perfil da PUCA, ascensão 330, pode bater direto na PRO de Aracaju? Foi PRO de Jamba. Direto Jamba, tô alguns desvios aqui na saída, aqui por causa de formações. Está autorizado. Escuta, prossiga Alfa Juliette para o portão 05. Na sua escuta, à direita, Alfa Juliette para o 5, vou no 7 no 4. Pós-desvio está autorizado Aracaju 3152. Gente, pós-desvio do Aracaju, está 3152. Salvador, muito boa noite, Gol 1805. Autorização Natal, sem informação, bravo. 1805, Natal 370, está aprovado. Rota do plano, pesolo 1-0, decolada 1-0, curva pela esquerda, subida pouca, transição Zipar, 5-1-5-1, código transponder. Controle opera em 1-9-35. Vamos Cruzado 370, conforme a rota do plano de voo pela Upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva esquerda, 150, satisfaz 5151, 1935, voo 1805, boa. Confere na pula e chame como pronto para o posicionar. Chama lá. Boa. Três 152, suba restrito ao nível 200, chame Recife, 12685, alterne 12545. Restrito 200, 2005, 12545, obrigado, bom serviço a todos. Vai. Vamos dizer, por favor.